gostaria de aproveitar aqui para lembrar os ouvintes da Unifran FM que eu vou tocar na próxima terça-feira, dia 11, no Taba Mista, ali na Avenida Champagnat. Todo mundo sabe onde é o Taba Mista. E é um repertório de pop, rock nacional e internacional, que vai de Led Zeppelin até, sei lá, até Marina Lima, assim, passando por Oasis, Cardigans, New Order, Legião Urbana, Paralamas, Titãs, The Doors, Pink Floyd, Beatles e muita coisa mesmo. São arranjos pianísticos, né, pra eu tocar no piano e cantar com meu vozeirão cabarezístico. E vai estar muito legal, eu recomendo a todos que compareçam no Taba Mista, então, próxima terça-feira, depois das 8 horas da noite, já vai estar rolando, tá legal? E isso aí, semana que vem, então, a gente volta com mais lixeirinha. E logo mais tem mais. Até! Até! Antigos de nossa origem, sou que nem. meus pés também não são mais os mesmos. Eu vou deixando o rastro ao andar, de várias cores dá pra enxergar. Que a vida inteira eu vou passar de cabeça para baixo olhando o céu inteiro parando. Ah, eu vou e de novo eu vou. Ah, eu vou e de novo eu vou, indo até galáxias distantes, acompanhando cometas, uma viagem brilhante, sentindo meu corpo juntamente com outros, se mexendo num aquário gigante. Ah, eu vou, de novo eu vou. Ah, eu vou, de novo eu vou. Receitas da Semana, por Chef Tuizo. Delírios, eu vou guardar. Os seus delírios, eu vou guardar. das pedras vai ser o meu lar. Debaixo das pedras vai ser o meu lar. Debaixo das pedras, debaixo das pedras. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Um minuto de sanidade para eu lhe dizer que nesta louca vida as noites têm sido tão longas e tão frias para eu dormir. Não existe nada em volta, só o vento que traz ilusão. Cabelo escorrendo.